Na mão, então tem que roubar. Não vou ver no mensalão pra minha conta engordar. Roubando da nação, pra mim isso não dá. Quero 1 milhão, mas sem ter que rodar. Com flagrante na mão, então tem que roubar. Não vou ver no mensalão pra minha conta engordar. Roubando da nação, pra mim isso não dá. Mas também quero uma casa em frente ao mar. Viver de marachuá, não ter do que reclamar. Viver na regalia de um chefe de quadrilha, mas com respeito à dignidade, um chefe de família. Só quero marcar um 10 sem ter estresse. Ouvi o jazz nota 10 e minha mina de top less. Uma base do papatinho, mas 10 nota de 10 no bolso. Se poder cultivar hoje mais pernas sapatinho. Esse é um pedaço do meu sonho, mano. E ele é do tamanho do mundo. Pra alguns minha realidade é tipo um sonho. Então vou viver cada segundo. A fumaça queimando, tá escutando. Sou eu mesmo, meu mano, que tá chegando. Sou insano, cheio de plano, e hoje as coisas tão mudando. Antigamente é que era foda, o mundo tava conspirando. Eu digo lá, lá, uá, lá, uá. Cada um faz o que quer, sem antes se preocupar. Mas vão ter que escutar. Me apresento, eu sou o Tizerfone, crio da mafia. Tranquilidade pra rimar em qualquer lugar. Se é pra chegar, favor que seja devagar. Se pá, tem vários pela querendo arrumar calva. Você, doutor, tomando por palavra. Flow insano, aprimora a continuidade. Ser um pouco mais humano, melhora a comunidade. Combate a minha parte, eu não faço pela metade. Igual com os pelas da cidade que agem de trairás. Quantas linhas vou escrever pra poder sair melhor? Quantos rap eu vou criar pra rasgar e fazer virar pó? Já nem sei. Mas também nem me preocupo, tô pagando as minhas contas e viajando pelo mundo. Eu quero 1 milhão, mas sem ter que rodar. Com flagrante na mão, então ter que roubar. Me envolver no mensalão pra minha conta engordar. Roubando da nação, pra mim isso não dá. Eu quero 1 milhão, mas sem ter que rodar. Com flagrante na mão, então ter que roubar. Me envolver no mensalão, com político bundão que rouba da nação, pra mim isso não dá. Trabalho, por isso espero, tô farto de lero lero. Vejo creme faturando e com isso me desespero. Dinheiro surgiu desprezo e por um bom futuro rezo. Oferta das aradas, do risado menos prezo. Na pista vejo os snobs, sou contra, existe um porém. Trabalho honestamente, não vejo notas de 100. Caminho humildemente, trilhando o lado do bem. Mas ter dinheiro não é pecado e eu quero 1 milhão também. Porque eu mereço. Ai, honey money, sou sistema entrando em pane. Também quero 1 milhão e uma caixanga lá em Miami. Dá bola pros meus irmãos e mamãe virar madame. Mas se o plano der errado, eu quero que o mundo se dane. Eu comemoro com champanhe, mesmo sem ganhar um centavo. Tô lutando desde sempre pra também ter meu cascalho. Já comprei uma Brastemp e um PlayStation novo armário. E o meu colchão inflável é king size do caralho. Ouvi que querem saber pra onde eu vou. Já mandaram até me grampear. Mas eu já tô indo embora nesse voo. Pra algum lugar onde jamais irão me achar. E essa é pros meus manos mais insanos. Aqueles que tão pronto pra guerrilha. E é hora de traçar novos planos. Pra trilha de um chefe de quadrilha. Make a money, honey, make a money, honey, make a money, honey, make a money, honey, honey.